Ay, si quieres que ahora lo cante, dale mío, dale mío. Es si quieres que la pizza puña, dale trigo, dale trigo. Por una vez abajo hay agua limpa, nunca en por calle no deja de aclarear. A neve no cume, a neboa nos baixos, ancares arriba, ancares abaixo. Doxos e xestas, fudes e carqueixas, carballeiras bellas, soltos e lameiras. Cantos povos, canta xente, se criou nestas montañas. Moitos deles xa se foron a emigrar a terra estrana. Sua imensa natureza. Son felices nas tuas feiras, nas suas terras, coas suas vacas, coa sua xente, coas suas cousas, nas tuas festas, nas suas casas. E despois volta a emigrar, onde traballo nos dan, onde está a vida, onde temos o fogar. Ancares nosa terriña, que nos deixaxe marchar. Tan prove, tan rica eres, porque temos que emigrar. Ancares nosa terriña, que nos deixaxe marchar. Tan prove, tan rica eres, porque